Atenção, tripulantes da nave da saudade. Atenção, tripulantes da nave da saudade. Preparem-se para dançar. Se emocionar. E ouvir tudo o que há de melhor no mundo da música. Rubi Saudade. Rubi. A nave do som. Rubi Saudade. Rubi Saudade. Rubi Saudade. Agora a nave da saudade tem o seu capitão. DJ Américo. DJ Américo. DJ Américo. O DJ que já se tornou referência em saudade no Pará. Ele chega com sua experiência, dignidade e conceito arrojado de quem sabe exatamente o que o nosso público quer. Saudade! Esse é o DJ Américo, o capitão da saudade. Agora, aqui no Rubi Saudade. Rubi Saudade. Rubi Saudade. Agora sim. O capitão da saudade vai levar você a uma verdadeira viagem ao mundo da recordação. A bordo do Rubi. Rubi. A nave do som. O melhor som de todos os tempos. Rubi. Vamos nessa, capitão. Agora, o comando da nave da saudade é com você. E a gente vai começar uma sequência gostosa logo com essa aqui. Rubi Saudade. DJ Américo, agora é Rubi Saudade. De lá del bene più prezioso, ci sei tu. Aqui. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Tá liberado pra dançar coladinho. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Vamos dançar Calamazoo. Al di là, minha amiga Maisona. Ci sei super gata Priscila. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Olha o Justiceiros em peso hoje. Alô, Justiceiros! Ci sei tu. Meu amigo Chelzinho, ao lado da Teca. Olha o Jaifai. Bora, Dodô! Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là, meu amigo Júnior, o homem do motel Casal Feliz, ao lado do grande Fábio da Pedreira, valeu! As apimentadas. Todas apimentadas hoje no Rubi. As poderosas. Toda a cúpula da saudade. Alô, badalados. E também a toda a família Torres, hoje em peso com a gente, meu amigo Ege, a Vera e a princesinha, meu amigo Rivaldo, tá só de boa. Américo, O capitão da saudade. Meu amigo Jefferson, só de boa. Minha amiga Irá e também o Neto. Hoje com a gente, alô Irá. Saudade. Anything you want, you got it. Amigo Léo e também a Fabiola. Bora, Pretinho. Ele é a Marcela. Alô, Moni, beijão no coração. Alô, Ellen. Meu grande amigo Fabinho, tá só de boa. Everything about you tells me I'm your man. I live. Vamos dançar! Saudade. Meu amigo Anderson, ele é sua galega, a mulher que tem os olhos mais lindos da saudade, valeu! Minha amiga Rosa, ela é a Cleo. Equipe Simulação. Alô, Charles. Alô, Cleo. Segura. Empresário Junião. O capitão da saudade. Nosso amigo Ednelson Martelinho de Ouro, ao lado da sua esposa. Cara, não solta ela não, meu. Bora começar com as internacionais. Vamos lá, Américo. Detona só as melhores. A gente vai começando com as internacionais. Saudade, meu. Saudade pra dançar agarradinho no Rubi. Oi, oi, oi, oi. Rubi. Und dein Herz versinkt in Tränen Tag für Tag. Die Sonne deines Lebens ist gegangen. Um abração carinhoso. As nossas ursas. Hoje em peso no Rubi de volta. Bora, máscara. Bora, pimentada. Oi. Mônica, Mônica. Tá na fuga hoje. Paulo Blake e a Dona Marisa, valeu! Olha aí, Didio. Calamazul lotado de ponta a ponta. Mesmo com chuva e tudo, imagina se não chove. Und gelacht hast du schon ewig lang nicht mehr. Für dich ist deine kleine Welt zerbrochen. Und auf einmal fällt dir alles viel zu schwer. Alles wird gut, du wirst wieder lieben. Saudade no Rubi. In deinem Leben ist so viel geschehen. es ist nicht so leicht, doch den Weg musst du gehen. Glaub nur daran, auch für dich fängt dein Leben neu an. Alles wird gut, du wirst wieder lieben. Alles wird gut, glaub nur fest. Alô, Jarino, chega junto aqui no Rubi. Saudade! Niemand vai in dein ganzes Leben und auch du bleibst nicht allein. Ich sag dir, alles wird gut. Eu peço só um minutinho aqui pra vocês, tá legal? O meu amigo Carlinho tá no berço hoje e pediu essa música aqui no Rubi. Bora, Carlinho! Sundown all around, walking through the summer sand. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Oh, grande Ferreira tá com a gente hoje, alô Ferreira. Meu amigo Mário, da diretoria da SEASA. Minha amiga Maísa lá do Tapanã, valeu. Oi. O Júnior Doido, da equipe Sem Fronteiras, está com a gente hoje. Saudade, saudade. Mais internacionais. Bora, Bob. Agarradinho. Bora, Calamazu lotado de ponta a ponta. Essa é a primeira. É a sua primeira do capitão. Fala do Jairinho aqui no Rubi Saudade. Kiss me tonight, heavenly lady. Rubi Saudade. Bora, Rivaldo! Chegou meu amigo Farofa! Alô, Zequinha! Meu grande amigo Rodrigo! Alô, Rodrigo! Ao lado das poderosas, tá bem servido! Oi! Say that you love me too, starry-eyed princess. O amigo doidinho, a Michele, o Isaías Explosão e a sua esposa Cássia. Valeu, valeu! Say that you love me too, Explosão Velha Guarda! Próximo sábado aqui tem o Cineral e no próximo sábado o Rubi Saudade no São Joaquim. Chilton! Give me your love, heavenly angel. dela não. A gente vai começando com as internacionais. Bora Calabazu! DJ Américo, agora é Rubi Saudade. Próximo sábado tem Rubi Saudade no São Joaquim na Marambaia. Até 11 da noite ninguém paga ingresso, vai ser uma onda. Mais uma aí do nosso grande amigo Zequinha. E hoje ele tá aqui com a gente. Meu amigo Marcelo. Grande Marcelo Moreno tá só de boa. Bota a música. Fábio da Pedreira e o Júnior do Motel Casal Feliz. Alô Vivi, alô Patrícia, alô Zilma. O amigo Vanilson e a Marcela. Não. Alô Vanilson, a Marcela te espera aqui no Rubi. Gente, bora. Meu amigo Marconde, os Justiceiros hoje fazendo e acontecendo. Segura! Célia Terremoto tá só de boa. O cara não solta ela não, meu. Dali Américo. Começando assim, ó. Meu irmão, pense num CD que vai ficar pai d'égua. Dali Américo. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu. Eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto. Meu grande amigo Benny, mas agora ele quer parar e o Rubi não deixa. É com a pista no vestidinho, viu? Eram cordões daqueles dos fantoches. O maior valor que em tuas mãos está. Bora, Jean! Minha DJ sorte. Jean! É contigo mesmo. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. A gente vai começando com um passadão bem gostoso. Bora Calamazu! Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches, que em tuas mãos estava minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu. Olha daqui a pouquinho aquele arrocha, aquela sofrência. Batendo de marcante, segura aí. A tua prisão. Parece até mentira. Que acabou então. Você vai me matar ou então deixar louco. Saudade, saudade. Com esse corpo moço e esse jeito de olhar de quem sabe tudo. Tá ligado aí, né? Já tudo. Bora, Gijo! Entendo tudo o que um homem quer. Por isso que eu gosto dela. Você só quer provar que contão. Faça o simulação e toda a equipe aqui no Rubi Saudade. Pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado. Toda a equipe da Juvita. Lá de Minas Selva. Sou um palhaço de você, moça, mulher. Os solteirões em peso, valeu! Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei ser bobo, me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar de quem sabe tudo, que manja tudo. Meu amigo Alexi, tudo. Bora, Alexi! Jarino, chega junto. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça, mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo, e eu que jamais pensei ser bobo, me perdi por esse olhar tão inocente. Saudade! Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. O que é que eu devo fazer? O que sobrou da minha vida? DJ Américo. Que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? Saudade pra dançar, garraginho. Pois você o pegou, curtiu, zombou, depois quebrou e ainda espalhou os pedaços no chão. Alô, Calamazu! Que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? Que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? Devo amar outra vez ou dar um tempo? O amigo Robson, ao lado da sua esposa Michele, valeu! pra colar, pra curar. Super gata Priscila ao lado da mãezona. Esse meu. E o empresário Junião patrocinando. Haja dinheiro. Não? Em matéria de amor, eu sou sempre o perdedor. Já não tenho ilusão. Saudade pra dançar coladinho. Me ajudem, por favor, a catar junto. Júnior Alucinado tá só de boa. Bora, Coringa! Do meu coração. Alô, Edmilson! O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? Pois você o pegou, curtiu, zombou, depois quebrou e ainda espalhou os pedaços no chão. O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? Devo amar outra vez ou dar um tempo e esperar pra colar, pra curar? Meu amigo esse Jonathan, meu coração tá dando maior valor no Rubi Saudades. Em matéria de amor, eu sou sempre o perdedor. Já não tenho ilusão. Pra dançar bem agarradinho, me ajudem. Estás pensando em me deixar só porque mais alto eu falei. Tens tantas coisas pra cuidar. Saudade, saudade. Tens ainda muito que aprender. Com muito amor se faz um lar. Abraçar com muito carinho, meu parceiro Max, na tatuagem, marcando presença. O China Saudade aqui no Galabazu, é Rubi. A coisa de Américo. Vamos nessa, garoto. Poderoso Rubi. Às vezes, sem querer dizer coisas comum entre um casal. Não é só comigo e com você. Brigas no amor é tão normal. É como dar e na época receber. Ele dizia assim: e se a vida fosse assim? E se a vida fosse assim? Uma paz sempre constante e não houvesse dissabor. Olha como é que poderias medir toda a alegria que há nos beijos que te dou. E se a vida fosse assim? E se a vida fosse assim? Amiga Michele, ela é a Lúcia, valeu! Eu quero saber de uma vez se adianta, meu Deus, esperar. Essa é das Dídias. Que um dia se foi me fazendo chorar. Dídia, Dídia, Dídia, Dídia. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. O capitão da saudade. Agora só quero saber, por favor, onde está. Foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar. Diga! Diga se valeu a pena eu me guardar. olha daqui a pouquinho aquela rocha, aquela sofrência. Ainda tem as marcantes. Tem o cateado. Tem muita coisa pra tocar. Maisinha, o amigo Cleiton, o casal top da saudade. Alô, Maisinha. Oi. Se adianta, meu Deus, esperar. Bora, poderosas. Alguém que um dia se foi me fazendo. Júlio alucinado, meu. Hoje mesmo gastar um pouquinho. Já me cansei de sofrer. Rosinha, Rosinha. Por alguém que eu preciso. O amigo Gessé. Gessé do Martelinho de Ouro. DJ Coringa, Paulinha, Bob, o Delano, todos os varejeiros. Diga, bora, Moni. Se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga, se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. Dá-lhe, Américo. Olha, CD ao vivo. Pega o teu na mão do jacaré. Ou então lá com o Givaldo CDs. Nesta casa tão pequena. Bora dançar agarradinho, bora. Já morou felicidade. Daqui a pouquinho tem sofrência. Era aqui o meu encontro. Rumpi. Era aqui minha amizade. No outro lado eu avistava a menina na calçada. Quando eu vinha do colégio, um sorriso ela me dava. E à tarde, às 5 horas, eu chegava ao portão. E ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. E naquele mesmo instante, buscava o meu violão. E ela encostava em meu ombro. Rumpi. Pra ouvir nossa canção. O capitão. Olha aqui, preste atenção. Esta é a nossa canção. Meu marido de Cláudio, ao lado da sua esposa Patrícia. Hoje tá com a gente, valeu. Eu chegava ao portão. Bora, Lene, alô, Vivi. E ela vinha lentamente, sorridente. Vou pro Maranhão e pedir. Vou ficar na tua casa. E naquele mesmo instante, buscava o meu violão. E ela encostava em meu ombro pra ouvir nossa. Vamos lá, Américo! Detona só as melhores! Vem me ensinar como se amar. Faz feliz em minha cama. Meu amigo Salatiel, ele e o Popinho. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você. Amor e loucura aqui no Rubi Saudade. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Olha, próximo sábado tem o Rubi Saudade no São Joaquim. Até 11 da noite, ninguém paga ingresso. E 3 cervejas por R$10 até 11h30. E se faz além do dia. Valeu, Chãozinho! Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você um longo beijo. Agarradinho. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amigo Marcondes, já avisando que dia 4, o lançamento das novas camisas, aí dos Justiceiros. Alô, Marcondes. Amor e loucura. Bora, Martinha. Bora, molequinho. Farofa. Ah, vou tocar uma música que começa bem de mansinho. Dario Américo. Falar a verdade me faz tão bem. E assim sem maldade. Bem agarradinho. Nunca te amei. Você foi mais um caso que um dia por acaso. Égua da música, música. Transei. O capitão da saudade. Eu gosto da vida com o que ela traz. Você foi perfeita. De momento, não mais. Segura! A gente se engana, nem sei porquê. Até diz que se ama. Alô, Dodô! Mas depois. Alô, Irá! Sai da cama. Alô, Neto! Já não tem mais nada a ver. Eu sei que é duro. Toda a família Barros presente hoje. Paulo Barros, Patrícia e o Janson. Para a verdade. Oi. Me faz tão bem. Esse é o Rubi Saudade. E assim sem maldade. Capitão da saudade. Nunca te amei. Você foi mais um caso. Transei. Gosto da vida com que ela traz. Olha, dia 15 você acontece o aniversário da galera top. Os tops. E a Rosinha já tá organizando aí, hein? E o DJ Américo agora vai. Agora vai. Foi coisa de momento. Não mais. Tá. Danadinhas. Já não tem mais nada a ver. Alô, Moni! Eu sei que é duro ouvir isso de mim, mas olha, eu te juro. Toda a cúpula da saudade, valeu! Bora, Mário! Que tudo terminasse. Olá, assim. Américo! Detona só as melhores! Cada passo seu, cada movimento. Alô, princesinha! A todo momento. Cigana do amor na época. Você tem meu pensamento. O nosso amigo Abel, grande Abel, velha guarda. Quando sopra o da época do caldeirão, Abel. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Alô, Ursa aí no House Mix com o Givaldo. Quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou. Valdo Gravações CDs. Pense num CD de qualidade. Alô, Zeni. Alô, Gigante. Só de boa. Valeu, valeu, valeu. Amigo Paulo Blake, ao lado da Dona Marisa. Esse casal é velha guarda, é considerado. Onde você for, eu bora, Marisa! Em meu pensamento. Saudade no Rubi! Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Poderoso. Alô, Marcos! Oi! Aí é Paulo Blake! Flutuando no salão! É, Tia Vera! Meu irmão, você não tô tocando, eu tô aí também! Oi! Jorginho Evolution e a Rosana 3D! Da tatuagem, só de boa. Irmão, tem muita mulher aqui atrás. Só gata, meu. Bora, Potira. Meu amigo Dinho, Dinho do Chapéu e sua esposa. Alô, Cleide. Bora, cadê? Tchauzinho na teca. O Jai Pai, valeu! Não vou botar uma palavra, não vou botar uma ideia. Não vem na neblina, vai eu te dar só lá você. Eu sou lá você, ai ai ai. Eu sou lá de sair, ai ai. Eu sou lá meu dia, ai ai ai. Já fui sacada, ai ai ai. Não peguei viver, ai ai. É meu pantalão, ai ai ai. Nunca te vagui, ai ai ai. Nunca vou me guiar, ai ai. São também os gêmeos da saudade, todos com a gente. E aí, Julião? Um abração também a rainha da capa. Passou de boa. coração e das minhas primas da saudade, a Renatinha, a Ruiva. Alô, primas. As primas fiéis da saudade. Será? Ah, ela veio hoje. Deixa eu ver, deixa eu ver. O amigo Júnior doido e toda a equipe sem fronteiras com a gente, valeu! Mwen mande kaite kapela. Kouti mwen se poisson e kavan. O nosso amigo Aurá e a sua primeira dama hoje com a gente. Assim, o amigo Juninho e a sua amada Cleide. Caide Capela. Bora, Gildon! Segura! Toda a equipe, eu sou o Rubi com a gente hoje. Ei, Gui! Olha, próximo sábado aqui tem o Cineral Digital. Mais uma organização do meu grande amigo Guilherme, Michele e também a Lúcia hoje com a gente. Porque de mãe comer passam ao lá. Ai, Gui! Hablei com net comer passam ao lá. Porque de mãe comer passam ao lá. Hablei com net comer passam ao lá. Porque de mãe comer passam ao lá. Minha amiga Blin! Oi! O que de mãe comer passam ao lá? O que de mãe comer passam ao lá? Daiane, a rainha da capa, aqui do Rubi. Alô, Jarino, chega junto. Rubi, Rubi, Rubi. E também o DJ Benigno, lá do 40 Horas, está com a gente hoje. Meu amigo Edmilson, homem do Galo Som. Minha amiga Lene. Alô, Lene. É a minha ruiva. Oi. Zé e a Risos hoje com a gente, só de boa. Alô, Big Big. Olha aí, Julião. Pra soltar no berço hoje. Me passei a la Guyane. Mwen pase ya kabese. Mwen mose ya kabese. Rubi Saudade Digital. Bora esquentar um pouquinho, bora! Bora, Calamaçu! E aí, Jefferson? Saudade, é o homem que fornece aqui as músicas pro playlist do DJ América. Alô, Iago! Muito fraquinho, tá muito fraquinho. Galera do Paysandu tá precisando tomar mais uma aí. Tem alguém do Paysandu aí? Tá fraquinho. Cadê a torcida do Remo? Tem alguém do Leão aí? Já já a gente vai sentir essa diferença aí. Bora, Sequinha! Stop. do papão, bate na palma da mão. Quem é do papão, bate na palma da mão. É bicolor, é bicolor. Tá muito fraquinho. É bicolor, é bicolor. Cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Tem alguém do leão aí? Quem é do leão, bate na palma da mão. Quem é do leão, bate na palma da mão. Remo. Pode ser mais alto. Hoje valeu, só de boa. O amigo Longo Alergeiro tá só de boa com a gente. Alô, Guigui! Aqui. Cadê o gritinho das mulheres aí? Cadê o gritinho dos homens? Só quem tá solteiro bate na palma da mão. Só quem tá solteiro bate na palma da mão. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu vou no Rubi, vocês vão no Saudade. Eu vou no Rubi e vocês vão no Saudade. Rubi! Rubi! Deixa pra lá. Alô, fogueteiro, esquece. Esquece. DJ Américo, agora é Rubi Saudade. Mix com o Givaldo. Olha, ainda tem muita saudade pra tocar, já tem muito passadão. Ainda tem as marcantes. E até 4, até 5, nem sei. Enquanto tiver dinheiro na carteira de vocês, vai tocar. Poderoso Rubi. Alô, Gigi! Jarinho aqui com o Mauro Classe A. Alô, Jarinho! Sábado é São Joaquim na Marambaia. Um abração da minha equipe. Os fortes hoje com a gente. Segura! Gatila, das divas ou diva. O meu calor. Segura! Vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. Só, só dela, sempre nela. Tudo nela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Sua galera com a gente hoje, tomando todas, jardineiro. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. Os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. No meu setor, em uma passarela da BR-300 e em frente à Unimed, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Bora, donadinhas. Libera, libera pra mim. Bora, galera top. Libera. Bora, poderosas. É Rubi. Aplica. O que é que você quer dizer? Dizendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer? Dizendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. As divas hoje são de boa. Diz que é mais assim. Alô, Dila. Aplica. O que é que você quer dizer? Sendo que é tão bonita. Oi. Mais assim. Segura. Aplica. O que é que você quer dizer? Sendo que é tão bonita. Bora, Vitor. Passador pra tocar, segura aí.